Portal do Arrocha. Esquece de uma vez o mal que ele te fez. Ficou lá no passado, é coisa de vez. Ele só tá fazendo a gente brigar. E aí cê vai deixar? Mostrar pra ele que o seu amor é meu. Que o amor que ele te deu você não mereceu. Ele só tá fazendo a gente brigar. E aí cê vai deixar? Deixa ele se aproveitar dessa situação. Não deixa não. Eu vou descontar a raiva dele na sua boca. Vou dar o troco tirando a sua roupa. Trazer você pra morar na minha cama. Eu vou mostrar pra ele que a gente se ama. Eu vou descontar a raiva dele na sua boca. Vou dar o troco tirando a sua roupa. Trazer você pra morar. Eu vou provar pra ele que a gente se ama. Eu vou. Só no amarelinho com jeito. Se chorar, bebe. Esquece de uma vez o mal que ele te fez. Ficou lá no passado, é coisa de ex. Ele só tá fazendo a gente brigar. E aí cê vai deixar? Mostrar pra ele que o seu amor é meu. Que o amor que ele te deu você não mereceu. Ele só tá fazendo a gente brigar. E aí cê vai deixar? Não deixe ele se aproveitar dessa situação. Não deixa não. Eu vou descontar a raiva dele.